falando justamente dessas questões relacionadas à travessia da fronteira, né, está em andamento desde ontem mais uma edição daquela pesquisa que é feita aí já há mais de 20 anos pela UDC, o Centro Universitário UDC, aqui em Foz do Iguaçu, para monitoramento do fluxo de veículos na passagem pelas pontes fronteiriças. Está comigo aqui no estúdio o professor mestre Fabiano Damin. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Professor Fabiano, que coordena ali os trabalhos na região da Ponte da Amizade, né? Eu gostaria que você explicasse um pouquinho de como funciona este trabalho, que ele acontece em simultâneo, né? Na Ponte da Amizade e na Ponte Tancredo Neves. Quais são os objetivos, como é que vocês trabalham aí e que dados, né, vocês estão coletando durante essa pesquisa que vai se estender pelos próximos dias? Bom, essa é a nona edição de uma pesquisa que a Receita Federal encomenda para a UDC, né, totalmente sem custos. A UDC disponibiliza os alunos e os professores para estar fazendo essa coleta de dados, né? E ali os alunos, eles estão, são basicamente, em cada uma das pontes, basicamente estão ocorrendo duas pesquisas, né? Uma pesquisa que está fazendo a contabilização dos veículos e pedestres, onde são classificados qual que é o tipo do veículo, van, táxi, moto, mototáxi, automóvel, ônibus, caminhão, qual que é a nacionalidade do veículo que está passando e a quantidade de passageiros que esse veículo está transportando. Além dos pedestres que estão cruzando a fronteira, tanto entrando no Brasil quanto saindo do Brasil. Então, a gente tem um registro preciso, né? Porque eu registro a hora, minuto, segundo que passou esse veículo, essa pessoa e tudo mais, né? E a segunda pesquisa é a pesquisa que do perfil do turista. São aplicados questionários nos turistas, nos transeuntes que estão passando ali nas pontes, com dados que foram coletados, que foram definidos no questionário pelos órgãos aqui de segurança, pelos órgãos do turismo, DENIT, DR, CONTUR, os consulados, entre outros, que estão participando da pesquisa com a gente. Essa segunda pesquisa, né, essa dos questionários, ela já é por amostragem? Como é que funciona? Isso. A pesquisa de contabilização, ela é total, né, do passageiro. Tudo que passa, fica registrado. E a outra é por amostragem. A pesquisa do perfil do turista é por amostragem. Não tem como você entrevistar todo mundo, né? E é um trabalho aí que, né, ele acontece 24 horas por dia, inclusive, né, de madrugada tem gente lá. Vai até domingo agora? Ele iniciou-se ontem, dia 1º, daí nós temos o turno das 6 ao meio-dia, da meio-dia às 18, e daí nós fizemos isso ontem, vamos fazer hoje, que é quinta-feira, sexta-feira também, mas no sábado, nós iniciamos sábado às 6 horas da manhã e vamos até domingo às 18 horas, e também vamos fazer a pesquisa segunda-feira das 6 até às 18. E o importante, até o interessante disso tudo, é que já há uma série histórica, né? Esses dados que vocês vão coletar agora durante esse processo, eles vão poder ser comparados com os anos anteriores para até conferir aí mudanças no perfil, enfim. É uma análise bastante interessante que pode ser feita? Exatamente. São, como falei, são 9 pesquisas, né? E a cada ano nós fazemos depois da coleta de dados, lá dentro da UDC, a equipe da UDC monta gráficos comparando os anos anteriores, e para ser feita essa, para quem analisar esses dados, quem olhar esses dados, poder ter uma visão de acordo com a sua área. Por exemplo, os órgãos de segurança podem olhar para essas informações para dimensionar contingente, por exemplo, ou fazer alguma melhoria ali nas próprias aduanas, né? E já os órgãos do turismo, eles podem ver isso eles veem isso com uma outra visão. Fazer um cruzamento de dados com a lotação dos hotéis versus o pessoal que está na ponte. Saber se esse turista, ele está vindo aqui só para fazer compra ou ele está dormindo aqui na cidade, entende? Então, cada órgão, ele enxerga os dados de uma forma diferente. Mas eu até conversei em edições anteriores, né, dessa pesquisa com o professor Dr. Fábio Prado, que coordena, né, faz todo esse trabalho de coordenação geral dessa atividade. Ele ressaltava justamente essa importância, né, para os órgãos, porque até com base nos dados da pesquisa, por exemplo, Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal, eles podem dimensionar as equipes, né, sabendo ali que em tal horário passa mais carro e tendo a comprovação estatística disso, fica mais fácil até de reclamar lá em Brasília, reivindicar recursos lá em Brasília também, né? Exatamente. Uma coisa é você chegar lá e falar assim, olha, passa mais gente tal horário, ou de acordo com um feriado tem mais ou menos gente, fica muito, muito vago. Agora, quando você tem um dado, uma informação, uma pesquisa que ela é registrada, publicada, que está acontecendo mesmo aquilo, não tem como se negar o problema, vamos dizer assim. Não. É a maior fronteira do país aqui, né? Então. E até, né, dessa experiência que vocês fazem aí, É interessante porque a gente tem o trabalho na Ponte da Amizade e da Ponte Tancredo Neves. São fronteiras com características, apesar da proximidade geográfica, com características diferentes. Enfim, fica bem claro isso no levantamento que vocês fazem, dá para notar claramente essa diferenciação entre os pontos Foz do Iguaçu, Cidade Leste, Foz do Iguaçu, Porto Iguaçu? Exatamente. A gente percebe que o pessoal que vai em Cidade Leste, ele vai para fazer compras, ele vai para usufruir do que o Paraguai fornece para nós aqui na questão do turismo. E já o pessoal de Porto Iguaçu, a gente já tem uma percepção que eles vão lá para... Ah, o cara vai jantar, vai passear, é mais turismo mesmo, não aquele turismo de compras, né? E é interessante também, até pelas características de que, né, imagino que isso é algo até que vocês vão encontrar no levantamento deste ano, né, a quantidade de argentinos que vêm aqui para Foz do Iguaçu, né, argentinos da fronteira que vêm para fazer compras aqui na cidade, isso é algo até que muda, né, de um ano para o outro, conforme aí as cotações das moedas. Tudo isso fica registrado num software que foi desenvolvido ali, né? Você, os alunos ali trabalharam no desenvolvimento aí desse software que faz esse registro? Os alunos do curso de Sistemas de Informação da UDC e do curso de Computação da UDC desenvolveram esse software que sofreu aprimoramentos ao longo do ano, que ele faz esse registro, né, do que está acontecendo, tudo computadorizado. A Receita, ela fornece os computadores para pesquisa, depois são devolvidos, né, para a gente fazer esse registro de uma forma mais automatizada, porque fazendo papel é complicado. Não, imagina a dificuldade para passar depois o papel, né, para uma planilha, tudo, né, realmente acaba facilitando bastante. Há uma previsão aí de quando esses resultados, após todo o trabalho de tabulação e tudo mais, quando esses resultados estarão disponíveis? Geralmente, uns 2 meses após a pesquisa, eles já são publicados no site da UDC, mas a gente sempre trabalha para tentar entregar antes disso. Portanto, né, em andamento, este trabalho na Ponte da Amizade, na Ponte Tancredo Neves, alunos, professores da UDC lá presentes. Conversei com o professor Fabiano Damin. Muito obrigado pela participação aqui na RCI. Eu que agradeço.